Squawk Island, clear down to 4,000 feet on bomb arrival. Altimeter section 1013. 4,000 feet bomb arrival, generation 013 at 0019. And please relay to the ship unable to contact them. Roger that, remain on the frequency, port dial 019. 019. Ocean M6310, direto Aracaju, autorizado. Ocean 6201, está pronto para o táxi, 65 a bordo, 3 horas e 35, alternando Guarulhos. Confirmando, 65 a bordo, está livre de táxi. E a Índia, ponte para a torre 1862, aqui no 1013, Ocean 6201. Livre até o ponto de espera da Índia, quando lá a torre 26, 1013, 6201. Solo Salvador, UTA 3662 está com 130 pessoas a bordo, autonomia de 2 horas e 41 minutos, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Dado táxi, passo, índio alto, ponte para a torre 1862, que negado 1013, SAM 3062. Autorizado, táxi Apache, índio alto, passando pronto, 1862, ajuste 1013, grato. Dan 3858, após companhia taxista, agora autorizado para o Spec, se não é reportado. Posso passar de tanto autorizado para o Spec, Dan 604, Solos 42, direita no 219. 219, Solos 604. Solos Salvador, muito boa noite. 6201, na companhia de Solos, 604. 6201, na linha decola. Corrigindo, a linha e mantenho na 0, 6201. Tá bom, Solos. Boa noite. Canal 6201, decolagem autorizado na 0, vento 1-1-0 graus, 079. 04, livre, boa noite. 204, boa noite, livre táxi Alfa, reportante da Chileste. E Alfa, chamante da Chileste, 604. Torre Salvador, 13662, ponto de espera da Ana Zero, pronto para decolagem. 13662, a linha mantém Ana Zero. Zero, chama agora o centro Recife, 12645, corrigindo. 12545, alternando 2685. Alô, tá aqui o 3258, tá com 88, 5 horas e 3, alterna João Pessoa. 3258, taxi é pátio, Indianópolis, Monte Caratô, 1862, aqui no lugar 1013. Pátio, Indianópolis, 6201, passando a 1400. 6201, boa, contato radar na decolagem, suba 380, saída da EL. 380 da EL, 6201. Controle São Rosário, boa noite, Brasília 748, informação certa, com oportunidade de voar. 3662. Então, direto ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, minha testadora, muito obrigado. Precisaria o 6201 na vá lenda? 01, Leda, está livre. Obrigado, Leda na proa 6201. Legal, 019er, clear down to 2,000 feet. Altimeter intersecting 1014. We are cleared ILS X-ray procedure, report on localizer. 3,000 feet, 1014, so ILS procedure, call on localizer, Epsilon 019er. Grato. Faz a passagem do Airbus atualizado para o 04604. Se possível, direto Boca. 3662, boa noite. Contato radar decolagem, suba 370, direto Boca. Está presente, direto Boca, 370, grato. Controle CNR6313, destino ao 060. 6313, ciente, acelera a identificação, na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1013. Para 4.000, 1013, 6303, chegada Bonf. Puente Colô 50, controle 1-9-3. Obrigado, boa noite. Boa noite, 3858, boa noite, contato radar na decolagem, suba 370, saída Momo, transição frote. 7 para 370, Momo, frote, 3850, aguardando possibilidade, vá frote. Assim que possível, autorizarei. Obrigado. Tower 019, for service. Complete the procedure, contact tower on 118.6, Portugal 019. 118.6, 019, boa noite. Obrigado. Boa noite. Estou com Salvador, boa noite. Portugal 019, nacional 2020, vamos ver. Portugal 019, cheque trem pouso, vento 110 graus 08 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, está embaixado e travado, Portugal 019. É 313, reduza para 210 nós. 210, iniciando a redução. Nove 6748, prossiga para 2000 pés, o altímetro agora no 014. 2000 no 014, 6748. Ocean 6201, Ocean Centro Recife, 251, alterna 133-25. Chamando Centro 1251, alterna 3325, 620 da Ocean, boa noite. Controle 6313, poderia voar direto, dona? Tá o número 2 de 6313. Mantenha o perfil da Star. Mantendo o perfil 6313. Portugal 019, solo 54, livre à direita, 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, Portugal 09, obrigado. Rua 230 para sequenciamento, o limite é o curso do localizador. 230 descendo para 4000, limitado pelo lote. Controle Salvador 3662. Ocean 6313, está livre descida para 3000 pés, 1014 altímetros. 3000, 1014, 6313. Controle Salvador, 3662. 3662, passo 200, chame centro Recife, 2545, alterno 2685. 2545, alterno 2685, graças, até a próxima. Então, 3858 está autorizada para o de Froti. Você na Traverso, 3858, obrigado. O centro autorizou agora para o de Abuco. Abuco, obrigado. Controle, o 6313 pode voar, dona? Autorizado, chama 6313. Pro de dona, 6313. Pode 6748, livre ADS, reporte estabilizado. Autorizado ADS, reporte estabilizado, 6748. Maceió. 31952, Maceió, autorizado, nível 330, direito 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, Tuca, Aracaju. Controle 11935, transponder 5061. Estabilizou 6748. Dado, 3305. Dado, 6748, complete final, torre 7286, bom pouso. 86, boa. Chané 6313, 2000 pés, o ajuste 10014, livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte ali LS, 6313. Caracaju, 061. Mantido, chama puxa o sinal. Chamarei. Chame Recife, 2545, alternado no 2085, bom voo. O AB 6748, confirmando o trem de pouso, vento 110 graus, 08, não autorizado pouso, custa 10. Trem de pouso, 6748. Quatro Fortaleza 370, autorizado. Via Pesolo 9, decola piscina 0 com a esquerda, sai da mão, transição frote, controle 119, decimal 35, aciona 5063. Poderia só confirmar a saída? Quer confirmar a saída do 604? Confirmando sair da mão, transição frote. 1186, 6313. Ponto, prótese. A transição decola na 10, primeira curva, dizendo a 3 de controle, 5063 o transporte, 1604. Desejamento está correto, eu posso pushback. É 1604. Reportará, 1604. Correio Xené 6313, ILS. Aguarda pista livre, 6313. Na escuta. Livre, 110 graus, 08 nós, autorizado posto. Livre, pouso, Xené 6313. Salvador, web 6743. 748, Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3. Autorizado, senhor Abad. Chamarei portátil 312. 6748, confirmando agora o portão 03. Vai reportar em Juliette. Sim, em casa Juliette 03, obrigado. O 3305, tá? Deixa para 3000, livre das restrições. 3000, sem restrições, na 33. Direito 209. 209, vai chamar, obrigado. Paulo Salvador, Xené 6313. 6313, chamando Juliette. Não copiou 6313, poderia confirmar? Paulo confirma pro Xané, não copiou a mensagem. Afirmativo, repórter antes da Juliette. Ok, antes da Juliette 6313. Da 7-4-8, estou ciente de manter a posição, aguarde o treino de ataque. Sim, 7-4-8. Para o 3-1-5-2-8-5 a bordo, 1h50, Altena Aracaju. 152 está livre até o ponto de espera. No ponto de espera transfere para 118.6, 1014 ajuste. Confirme 85 a bordo. Confirmo 85, 1h50 Aracaju. Gente. Vai. Ponto de espera, repórter 18.6, boa. Webinha 748, portão 3 autorizado. Webinha 748, portão 3 autorizado. Portão 3, 6748. Xenai 63, 13, portão 5, ingresso Juliette. Juliette, portão 5, 63, 13. Decola, pista 10, 110 graus, 08 nós. Alinha decola, 3152.